Você bem sabe que eu vivo triste aqui e que a saudade que me invade corrói tudo em mim. Vem, meu amado, e diz pra mim o que quer. Eu te darei bem mais que o corpo e a alma de uma mulher. Quando um amor devoto como o meu entrega aos céus e ao tempo tudo o que perdeu, espera mais do que pode esperar. Uma mulher que te amou tanto como eu resta sempre na lembrança a esperança de ter de novo seu bem querer. E é tão raro querer como te quero suportar sem desespero. O grito no cais, em silêncio, sem saber aonde vais. Na infinita janela do nunca mais, o nunca mais quer fechar minha janela. O nunca mais quer amargar a minha fé. O nunca mais que te levou pro mundo quer roubar também a paz de quem te quer. Você bem sabe que eu vivo triste aqui.